do Gondor, 2-4-6, ele viu? Falou 2-4-6, ataque de Alfa, repartindo da Juliette. Alfa da Juliette, 2-4-6. Salvador 73305. 305 é o segundo em LE, 1014. Agora pista livre. 14, guardando. Ataque via Juliette, portão 5. Juliette para o 5-2-3. Tripe 5393, boa noite. Autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 129, decimal 45, aciona 5404, corteja. Hoje em 129, decimal 45. Dois táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Poxa, né, 63, 10, autorização para Recife, tá pronto agora. Gente, 63, 10, seu plano está vencido, confirma, foi feito DLA. Aguarde, eu vou confirmar. Prossiga. Nossa DLA foi feita para a 010100. Vamos verificar aqui, aguarde para a cópia. Mantido, está na fechada. Torre, boa noite, é o Azul 4235. 435 é o segundo, ajuste no 0 no 4, aguardando pista livre. E 14, você escuta, 4235. 305, 42, solo 121, decimal 9. 3305. Alô, Salvador, muito boa noite, tá? 3305, número na ECO. Boa noite, 3305, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, tá? 3305. China 6310 na escuta. Direciona 3305. Ok, o centro Recife tem o seu plano, porém não foi ativado, estão verificando com o setor de plano de voo, assim que estiver tudo completo, terá sua cópia. Certo, dona Tecor. Via Juliette, portal 612. Juliette, portal 612, tá? 3305. Boa noite, 4235, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 4235. Da Juliette Azul 4235. 235, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, portão 8, 4235. 6310, pronto para cópia. China 6310, pronto para cópia. afirmativo, senhor. Autorizado do Recife, nível 350, via Periwhisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 129.45, aciona 5412, coteja. Dado Recife 350 via Periwhisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola 10 curva esquerda, controle 2945, 5412 no transponder, cena 6310. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Aguarde, temos aeronave finalizando o pushback, vai passar na retaguarda no táxi. A bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-95, bom voo. O solo confere para o Ocean 63 no 0, qual era a nave que vai fazer o pushback? É um trip, já finalizou o pushback no pátio 3, vai passar na retaguarda. Ah, tá ok, vou esperar o pátio dele então, tá ok. Já. Marcel, Xanana 310. Sargento, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. Torre, o Gol 1170, estabilizado, avistando. 21170, continue a varanda pista livre. Guardando. Mantém a posição. 1170, pouso autorizado 10, 120 graus, 89. Livre pouso 1170. Torre Salvador Azul 4298. 4298, número 2, continua aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre Azul 4298. Suplemento na 01. Gente, aguarde só o próximo setor. Aguardando. Taxi Ocean 6310. Temos 132 a bordo. Tomando dia de 12:30, alternando Natal. 132 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, com voo. 295, com 6313, em coordenação com a equipe de solo, após saída da aeronave da companhia na retaguarda, autorizado o inspecionamento, chama para o táxi. Após a aeronave na retaguarda, chama para o táxi, o chamele, e o pushback, chama para o táxi, 6313. Solo 56, direita 219. Direita 219, voo 1170. No 40 graus, 10-9, ajuste no 0, 1-4, pouso autorizado. Livre pouso, piso no 0, trem baixa travada, Azul 4298. Fala, o Gol 1170, livre, Bruno, se escuta. 1170, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette. 0 graus, 8-9. Torre Salvador, o trip 5-5-5. Tô Salvador, trip 5515. 5515, avistado, continua, aguardo pista livre. Ok, na guarda, 5515. Trip 5393, condição de LA, decolar. Beleza, manobras, autorizado LA e manter aguardando a liberação da pista pelo azul. Fala do solo, guardião vermelho. 06158, na minha escuta, mantenha o litoral sul aguardando transferência. Boa. Tá livre o cruzamento da 35? Afirmo. 4298 58, direito, Luiz Donaldo. Direito, Luiz Donaldo. Alfa reporta da azul 4290. Segue Palomir para o portão 10. Ok, Juliette, a partir do 06 vai seguir o Palomir para o 10. Gol 1170. É 12945. Correto. 06. 5515, pouso autorizado, 10, 50 graus, 89. Pouso autorizado para o 5515. 393, controle, 129, decimal 45. Oi, 945, boa noite, senhor. Alô. Tem uma autonomia? Fora. 2132 da borda, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 198, decimal 95, bom voo. Já, bom dia, boa noite. Chamando torre do ponto de espera 295. Luca 298, táxi via Juliette para o portão número 3, observando o Xanel saindo do pátio. Ok, observando a aeronave Xanel, debilitar que o portão 3 via Juliette. 4298. Livrou a direita, 1209, 5515. 0888, pouso autorizado, 50 graus, 89. Tem livre pouso, gol 1888. Cinco no 5, táxi via Alfa, quilo, pátio 3. A gente passaria do 2224. 2224, 324, segundo, ajuste no 014, aguardando pista livre. Número 2, aguardando pista livre, 2224, fazer uma 4, ajuste. Boa noite, 5972, copy Galeão. Afirmativo. Autorizado Galeão, nível 400, via Upper Whisky 50, saída da Elida Ildis. Decola da 10, curva direita, controle 119, corrigindo 129, decimal 45. Aciona 54 no 7, coteja. 4, autorizado, 130 graus, 89. 0, após decolagem, chama o controle 129, 4, 7, a Eulê dessa aí. Saída da Eulê, chama para pushback acionamento. Está pronto para pushback acionamento. Fala Gol 888, Bistro, boa noite. 888, táxi via Alfa, repaque antes da Juliette. 5972, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. Vai chamar antes da Juliette, no 888. Gol 1970, boa noite. 970, boa noite, avistado. Continua a aproximação, aguardando pista livre. 1014, mais vezes. Guarda. Taxi da Juliette, 888. 888, táxi da Juliette, portão 4. Portão 4. Gente, 6313, uma tempo espera. Vai bater 63. 2224, 062, direita, solo 119. Solo 2192, 224. Ajuste no 014, autorizado a decolagem. Decolagem 6310. Três, após o pouso do Boeing na final, a linha mantém. Após a passagem do Boeing na final, a linha mantém. boa noite, eu tá 3305. Prossiga. Tem que ter informação alfa para Recife nível 330, para autorização de tráfego. Gente, autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 129.45, aciona 5411, coteja. 3305, autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 55, saída Puca, transição Aracaju. E vai lá, Recife 10, com curva esquerda, controle 9.45, está na posição 62, 3305. Via Peruísque 58, chamo para pushback sonamento. Peruísque 58, obrigado. Solo Azul 5001, 5001, sente da Alfa, autorização Guarulhos. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perlulu 16, saída da EL, Leda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 129.45, aciona 5416, coteja. Confirma transponder. 5416. Ok, autorizado então, 360 Guarulhos, decola 10, Dael, Leda Bridge, 295, controle, 5416, o transponder, a Perdilo 10, aerovia, o azul, 5001. Rapaz, Bridge, a Perdilo 16, chama para pushback sumamento. Para, 5001. E22. Mantenha a posição. Leve 7009, direita 2199. Direita 2199. Você observa, né? Boa noite, Xané 6224, 12000 de Simbra. 6224, continue aguardando pista livre, ajuste no 014. Guardado. Para decolagem, 130 graus, minha dúvida. Lugar de decolagem é 3. Claro, táxi, esse é o lugar 72, 3 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna agora. 3 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 18095, bom voo. Táxi via Alfa, ponto de espera 10, lá, 2095. Autorizado, 910, 40 graus, 10 nós. Redentor, sua janela, 6224, chefe. Sente após o Rio, entra na Juliette e parte 3, conselho 2224. No 3 aos 12, controle 129.45. 12945, sonda presente. Grata, boa noite, 63. Boa noite, Wilson, com 972. Próxima ponte, espera pronta, visual para a navegação. 35972, após a tração final, autorizada, Lema. Após a tração, Lema, Lema, Lema, Lema. O 5972 informa que vai ter aguardado 2 minutos alinhado na cabeceira devido a um tráfego decolacente no mesmo perfil de saída, nível inferior. Afirmativo, piloto, após a passagem do tráfego nacional, eu mantenho e aguardo aproximadamente 2 minutos. Afirma. 224, 113, direita, solo, em 21, 219, 0, boa noite. Na direita, na porta, 219, coxa da MS. 2, 7, 2, 4. Salvador, boa noite, coxa da MS. Boa noite, 6224, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6224. Para pouso, 2014, não ajuste. E o 5972, autorizado a decolagem, 130 graus, 19. Isso, decolagem, isso, 5972, meu Deus. Decolado 72, decolado 16, controle 129, decimal 45, bom gol. 29,45, obrigado. Zero meia, 150 graus, 62, 1014, reporte no solo do Graé. Vai contar o 06. Salvador, 3305 para o curso de estacionamento. Autorizado, chamou o táxi. Autorizado para o estacionamento, 3305. Alfa antes da Juliette, eu chamei a 624. Táxi da Juliette, portão 1. Juliette 1, 624. Seguinte, 2228, seu plano está vencido, confiança feita DLA? Gente, vou verificar no sistema, aguarde. Copia. Autorizado Petrolina, nível 300, via Upper Zulu 20, saída Momo, transição Flock. Decola da 10, curva à esquerda, controle 129.45, aciona 5406, coteja. Correto, chama para pushback acionamento. Sobre 2228, não conseguimos localizar DLA ou CHG no sistema, verifique com a companhia, caso necessário, providenciar. Aguarde cópia. Guarda. Travado. 378 avistado. Pouso autorizado, 1-0. 4-0 graus, 8-9. Teste de pouso 1-0, 378. Senhora 2228, localizamos a DLA, pronto para cópia? Autorizado conquista, nível 180, saída arbora, após DCT. Decola da 10, curva à direita, controle 129.45, aciona 5176, coteja. Treinamento correto, chama para pushback acionamento. 2-1-2-3-4. Bom, 9-2-5-0, pronto para cópia? Tá pronto, passando, 9-2-3-0. Autorizado Recife, nível 3-9-0, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 129.45, aciona 5422, corteja. 390, aprovado, Recife, sai da Pucaracaju, primeira curva esquerda, banda 1-0. 2945, controle, 5422, transporte, voo 9250. Sejamento correto, chama para pushback acionamento. Samara. Ao Salvador, 3305, relatório da CPOB 97, alterna Natal, autonomia 0340. 97 a bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95, com voo. 36-0, ponto de espera, ponto de espera 1-0 via Índia e Alfa, ponto de espera 2-8-9-5, Davi 1-0 no 4, 3-0. Salvador, é o gol 723. 723, segundo, já avistado, ajuste 1014, continue aguardando pista livre. Aguardando livre, 1014, gol 723. Salvador, eu venho na vez, não é? Prossiga. Informação Bravo, seria nossa autorização para Guarulhos, nível 340. Afirmo, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 16. saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva à direita, controle 129, decimal 45. Aciona 5424, coteja. Autorizado para Guarulhos 340, para a Chile do 16. Na saída da Euleda Bridge. Controle 129-45-424, o transponder para o seu 9850. Cotejamento correto, já para prospeccionamento. Fala Salvador, boa noite, o TAN 3178 livrou na Foxtrot. TAN 3178, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, TAN 3178. 723, pouso autorizado 10, uma centena 10-9. Essa, pouso autorizado, uma centena 10, 1723. Estacionamento à posição é a 8, azul 5001. Autorizado chamar para o táxi. Autorizado chamar a 5001. Vai manter antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Ciente, aguardando antes da Juliette, tá? 3178. Ele mantém, tá? 3305. Paulo Salvador, boa noite, voo no 723. Boa noite no 723, táxi via Alfa, quilo TAT 3. Alfa e quilo para o 3. Salvador do 3305, consegue manter a posição na cabeceira por pelo menos 3, 4 minutos? Não apareceu ninguém para decolar, fica na aproximação. Então vai manter a posição por, por alguns minutos, tá? 3305 vai reportar para o decolagem. 422 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Autorização para pushback treinamento no portão 4. A gente aguarde. Autorizado, sem que a placa decolagem, agradece aí o tempo. Nada. Autorizado a decolagem. 130 graus, 89, 14 no ajuste. 3305, autorizado, decolagem no 014 no ajuste, 3305. Autorizado, chama para o táxi 2228. Controle, 19, correção 1, 2, 9, 45, bom voo. 45, obrigado, tá 3305. Curva esquerda, controle 129 decimal 45, aciona 5426, corteja. Delta autorizado 350, Maceió, autorizado 58, Bucaraju, 2945, controle 5426, transponder voo no 1134. Nível 370. 370, nível motorizado, 1134. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama na cor, 1134. Boa noite, Oxalé 6224, informação Bravo para 230 para Aracaju. Temos o 190 pré-aprovado, aceita? Afirmativo, 190. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 129 decimal 45, aciona 5420, coteja. 001. Transição Aracaju, decolando a 1-0 com primeira curva à esquerda. É, Golf 677 até Aracaju. 129.45, controle de saída. E transponder 5420, Oceaner 6224. Treinamento correto, chama para prospeccionamento. 6224. Bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via parte 3, aguarde para ingresso no pátio principal.